Trap Mixtape. I'm working on time. Penny X. Yeah, let's go. Baseado ignorante, yeah. Até parecendo enxame, yeah. Eu chego nisso com a madame, yeah. Vivendo a vida meio infame, yeah. Agora ela sabe meu nome, yeah. Dinheiro falando meu nome, yeah. Ela é gringa, mas tem bunda grande, yeah. Ela tá pressionada com brand, yeah. Mano, eu gosto de ter uma modelo exclusiva gostosa pra mim, maninho. Depois do show acordei com a francesa do lado fumando uma boba comigo. Farelo de cromo espalhado no quarto, ela jura pra mim que sonhou até com isso. Bolos e bolos e bolos e bolos e bolos, isso tá ficando infinito. Diamante no meu dente, ouro rosa na corrente. Tu não sabe de onde vem, tanta grana pra minha gente. Yeah, yeah, yeah. Isso com a madame, yeah. Vivendo a vida meio infame, yeah. Agora ela sabe meu nome, yeah. Dinheiro falando meu nome, yeah. Ela é gringa, mas tem bunda grande, yeah. Ela tá pressionada com brand, yeah. Tudo tão normal, eu não sei se essa mina não passa de uma bitch. Eu não tenho as horas, mas baby, tu sabe que eu posso mudar o clima. Grande estancando algumas feridas. Eu vou ficar rico nessa vida. Trap Mixtape. I'm working on time. Penny X. Let's go.